3520, fala 31, direita no 219. Direita 219, certo? 3520. Salvador 3520, pronto. 3520, bom dia. Alfa Juliette 03 a portão. Alfa Juliette para 03, 3520. Estabilizado no localizador Tripia 5329. Tripia 5329, complete final do procedimento ILS X-Ray, torre 118.95. 18895, boa noite, obrigado. Boa noite, bom povo. Salvador, boa noite, eu tripe 5329, tá, do ILS, passado trabalho. Tripe 5329, boa noite, ligue pouso na 10, vento 150 graus, com 59. 5329, Solos 38, libere a direita. Alfa Kilo para Pátio 3, atento aos sinalizadores. Alfa Kilo, Pátio 3, 3. Confirme a posição para o 5329. 5329, que pra gente apresenta apenas pátio 3. Não tá pra gente aqui o número da posição. Confirma, confere. Estão nessa torre nova? Negativo, ainda está em obras. Obrigada. Solo Salvador, é o TAM 3520, ciente da informação Golf, autorização nível 190 da Caju. TAM 3520, informação Golf correta, autorizado Aracaju no nível 190, decolando a pista no zero, com curva esquerda na subida Puca, Jamo, após direto Aracaju. Aciona 5504 e controle 120 aproximar 8. Ok, autorizado 190 Aracaju, decolada 10, esquerda após decolar, na saída Puca, Jamo e depois DCT Aracaju. Transponder 5504, controle 208, TAM 3520. TAM 3520, correto, a peça pronta para acionar no 03. Chamará. Puxa acionamento, TAM 3520, tá no gate 3. TAM 3520, rapaz, ataque. Chama na porta, ataque 3520. Uno, 173, bom dia, Golf, confere. Autorizado Guarulhos, no nível 360, via Prisulu 10, bridge via Prisulu 16. Aciona 5510, com curva direita após decolagem na subida da El Leda Motiva. Controle 120, decimal 8, Gol, 1173. Uno 73, código 5510. Correto, rapaz, tá pronto pro chassonar. Para o táxi, tá 3520, tem no POB 128, 3 horas de autonomia, alternado Recife. 3520, livre táxi, via Índia, ponto de espera, tô em 1 no 8, 95, ajuste agora no 0 no 6, bom voo. É, via Índia, ponto de espera, 95, tá 3520. Perdona zero pronto, tá 3520. 3520, Aline, decola, turno 0, ventura 50 graus, com menos. Aline, decola, turno 0, 3520. Tano 3520, decola 226, controle agora em 120, decimal 8. 1208, tá daqui a pouco, obrigado. Zero Cruze no momento, mire quieto. Tano 3520, bom dia. Contato radar, se mantenha 190, saída Pucã. 190, solicita manter o nível 150, se possível. Gente, sub mantenha 150, Tano 3520. Batendo na subida Puka, subindo para 150, tá 3520, obrigado. Salve Salvador, gol. Uno 173 para o táxi com Uno 16, 4 horas e 10, italiano. Gol 1173, livre de táxi, partida em Sol Índia, ponto de espera, torre 118.95, ajuste no 096. Principal Índia, 395, pode esperar na 096, 0, pronto. Gol 1173, bom dia, linha de cola piscina 0, vento 150 graus, comando de nós. Linha de cola no 0, gol 1173.